Sou o que sou, um cara verdade com uma missão. Não sei pra onde vou, mas sei muito bem a minha profissão, irmão. Nasci, cresci, vivi sem ter perspectiva. Segui, escrevi, gravei, a escolha foi definitiva. O que mantém minha fé de pé, nem tudo é como nós quer. Nem sempre porta se abre, nem sempre fundo da pé. Note que o nem sempre é o teste, a queda de quem não é verdadeiro o suficiente pra seguir contra a maré. Qual é? Ou coleciono ou então realizações. A vida é feita de escolhas, simples assim, escolha. O mundo é dos insanos que saem de suas bolhas a fim de viajar pra terras em que nunca pisamos, né? Eu fui levado pelo som. Depois de um tempo eu vi que já me deu um dom. Eu procurava, mas nunca me encontrava. A música fez minha alma tomar direção. Artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não vão. Artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não, não. Artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não vão. Artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Jamais serão. Pra expandir meu limite eu não meço esforços. Vim pra mostrar que o que interessa não é deles, é nosso. Às vezes falo que agrada, mas sem trair meu princípio. Pra alguns isso foi impossível, só foram reais no início. No início não adianta dizer tudo, só na hora do tudo ou nada. Pois quem tem tudo a perder geralmente não dá mancada. Minha bagagem invisível levo por um caminho invisível, outro nível. O que não se vê muitas vezes apenas audível hoje. Eu sinto que vivo, não mais que só sobrevivo. Não sei te explicar direito, bem mais que um simples motivo, mas saiba, tô feliz por ter encontrado objetivo. Poucas linhas, muitos adjetivos positivos. Me concentro no centro do pensamento. Valor do que tem aqui dentro é o que me mantém ativo. Chega a dar arrepio quando lembro. Andava em linhas tortas, hoje não vejo as linhas, só vejo as portas. Pô, artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não vão. Artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não, não, artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não vão, artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Jamais serão. Artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não vão, artistas sem opinião não vão poder tocar seu coração. Não, não, artistas sem opinião.